foi a paixão que esqueci de esquecer. A lembrança mais doce, o sorriso mais lindo que alguém pode ter. Você foi a primeira e a única vez que o meu coração se entregou sem receios e sem timidez. Eu me dei pra você de presente e você por um tempo me quis. E eu posso dizer francamente, com você é que eu fui mais feliz. Se eu fosse você eu voltava, não se deixa um amor lindo assim. Se eu fosse você meu amor, como alguém já falou, eu voltava pra mim. Tudo vem, tudo vai, como as ondas do mar. Com você aprendi que o que dá pra sorrir também dá pra chorar. E um amor verdadeiro ninguém pode esquecer. E por mais que se acabe, se afaste do peito, ele volta a nascer. Eu me dei pra você de presente e você por um tempo me quis. Eu posso dizer francamente, com você é que eu fui mais feliz. Se eu fosse você eu voltava, não se deixa um amor lindo assim. Se eu fosse você meu amor, como alguém já falou,